Novinha, vê que tem, tem piseiro, meu bem. Tô de Camaro no bolso aquário, contando as notas de 100. Novinha, vê que tem, tem piseiro, meu bem. Tô de Camaro no bolso aquário, contando as notas de 100. Contando os paquetes de 100, dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de honesto 1.100. Kawasaki tem bandido, RR tenta. Acabei de chegar, te ganhei no olhar. E na porta do baile funk fiz ela delirar. Só pra impressionar, eu abri o teto solar. E joguei minha corda pra fora pra incomodar. Novinha, vem que tem, tem piseiro, meu bem. Tô de Camaro no bolso aquário, contando as notas de 100. Novinha, vem que tem, tem piseiro, meu bem. Tô de Camaro no bolso aquário, contando as notas de 100. Chama no piseiro. 7771. E contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Ionete 1.100. Kawasaki tem bandido, RR tenta. Acabei de chegar, te ganhei no olhar. E na porta do baile funk fiz ela delirar. Só pra impressionar, eu abri o teto solar. E joguei minha corda pra fora pra incomodar. Novinha, vem que tem, tem piseiro, meu bem. Tô de Camaro no bolso aquário, contando as notas de 100. Novinha, vem que tem, tem piseiro, meu bem. Tô de Camaro no bolso aquário, contando as notas de 100. Chama no piseiro. André Cidinho.